Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Sexta-feira e feriado ainda, né, meus queridos colegas? Que delícia! Olha que delícia, e como é que vocês estão, seus arrombados? Um ótimo, tudo bem, Jorgão? Tudo bem, tudo certo. Boa tarde pra vocês. Esta tarde de sexta-feira, hoje, dia 15 de novembro, proclamação da República do Brasil. Ontem tivemos o aniversário do município, portanto, Beltrão está vazia. Happy birthday. Tá tipo aqueles filmes de zumbi, The Walking Dead, né? Tá tipo The Walking Dead. Só tem nós aqui. Não tem mais ninguém. The Walking Dead de Beltrão 2019. Cara, eu passei pra... Eu tentei achar um lugar pra comprar uma água. Eu gastei um tanque de gasolina pra comprar uma água. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Todo mundo foi pra Alagado, todo mundo foi pra inferno. Você foi pra onde, Kleber? Eu fui pra casa. O inferno, que nem eu? Eu fui pra casa, da casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Mano, tá meus amigos ali me chamando, o que você tá fazendo? Falei, tô trabalhando, querido, eu sou pobre. Eu sou pobre, você tem que trabalhar. É o seguinte, uns mandando foto de praia, outros de gole. Churras, outros de gole. Hoje me convidaram pra um churras, eu falei, eu não vou num churras sem beber um gole, como eu tenho que trabalhar. É. Eu não vou beber e não vou no churras. Não vou no churras, não vou nada. Mas nós estamos felizes que pelo menos a gente é solteiro, eu sou solteiro e tenho emprego fixo, né? Exatamente. Eu sou casado e tenho emprego fixo. É que, o que é ótimo também, né, Jorgão? Ó, eu além por lei, sou solteiro, né? Ah, mas... Só pelo papel. Vai ter greve, cara. Boa tarde, Kleber Aguiar, tudo certo? Tudo certo e tudo, boa. O Aguiar mais gente boa que tá aqui na rádio. Vocês são mal, hein? Não, é verdade. Só conheço você, de Aguiar. Ah, bom. Boa tarde pra todo mundo, uma boa sexta-feira, pra quem tá em Beltrão, né? Você tá com o olho um pouco inchado, Kleber, você tava usando drogas medicinais ou você estava dormindo? Eu estava dormindo, cara. Você tava um chorando. Capítulo de, sei lá. A Dona do Pedaço. Não, eu olhei a tabela de São Paulo. Ah. Ele olhou o rolerite do pagamento. Nossa. Não, isso aí eu tô chorando desde o dia 5 já. Já, Kleber? Já. Meu Deus do céu. E aí, meu querido guerreiro, tudo bem? Tudo bem, rapaziada, tudo bem. Você falou, eu sou solteiro. E com emprego fixo. Tenho emprego fixo e tô com apartamento limpo. Isso aí, ó, eu já não tô com a minha casa limpa, tá bem sujo. O Léo perguntou por que eu tô com o olho inchado, né, voltando aqui. O olho de cima, né, Kleber? É, sim, lógico. Aí... Então, eu tô vindo às 6 horas da manhã abrir a rádio, né? Ah, entendi. E eu não acostumei ainda a dormir cedo, cara. Então, tá complicado. Ainda não. Então tá complicado assimilar as duas coisas. Mas você sabe que... Eu já trabalhei à noite, do começo eu sofri muito com isso, tá? Aliás, eu trabalhei de manhã, né? E eu sofri muito com isso. Foi uns 3 meses. Depois, cara, dava o William Bonner não tinha dito boa noite. Ele já tava dormindo, já. Eu parecia um velho. Eu não vejo a hora de chegar nessa parte, cara. Porque mas demora uns 3, 4 meses. É 2 horas da manhã eu tô acordado. Daí 6 horas Kleber? Tem que estar aqui. Não, eu também não acostumei com você de manhã aqui na rádio. Eu pensei, será que o Kleber tá de férias? Que eu só venho à tarde, né? Uhum. Kleber tá de... Não vejo mais o Kleber aqui. Ah, ele tá de manhã, verdade. De manhã. Vamos para o pensamento da Secretina? Bora lá. Não, antes eu queria mandar um alô pra galera que se tem alguém ouvindo a rádio, porque eu acho que hoje é feriado, tá todo mundo meio bêbado. Até o WhatsApp, né? No planeta feriado. Tá todo mundo bêbado. Então manda aí um WhatsApp pra gente, pra dar aquele apoio moral, já que a gente tá trabalhando ao vivo, 2:06 agora. Vamos lá, meus queridos. O pensamento da Secretina. Você passa 9 meses preso a um cordão umbilical e o resto da vida a um carregador de celular. Mais ou menos. Verdade, tá aqui, ó. Mais ou menos. Se você comprar um Xiaomi, você não vai ter esse problema. Verdade. Hoje é sexta-feira, eu tô mais cansado que carregador de iPhone. É verdade. Já que não vai dar certa, não vai dar seta, pelo menos aponta com o chifre pra qual lado tu tá indo, seu corno. Bora levantar que quem ganha direito de... ganha dinheiro deitado é o Neymar, hein? Verdade. E ganha, cara. Pois é, né? Eu tenho não um pensamento, mas é uma pergunta, cara. As academias pagam todo... o pagamento é feito mensalmente ou como que é? É mensalmente. É mensalmente? Acho que é, né? Ah, bom. Não, é que eu vejo o pessoal todo dia postando no Instagram lá, hoje tá pago. Foto da academia e hoje tá pago. Hoje tá pago, tá tudo pago. Acho que tinha que pagar todo dia, academia. Eu também, pô, então não vou, é muito caro. O de hoje tá pago. O meu erro é achar que sei dançar quando eu tô bêbado. Nossa, esse é um erro muito grave, inclusive. Esse é o erro do guerreiro. Ele disse que faz até uma dancinha lá quando ele tá vendo. Ah, ele dança. O pessoal conhece ele, a dancinha do robô. Que é ridículo. É a dancinha do acasalamento. Não que eu fique bêbado, né? Ele não fica bêbado. De segunda a segunda. É a dancinha do robô. Dancinha do robô. Olha, acho mal bonito os jovens nas festas balançando as garrafas d'água pra não dar dengue. É. Isso, é bem por isso que o pessoal chacoalha mesmo. Rave é a famosa cracolândia de rico. Pare, homem. Ando de cara fechada na rua porque se eu sorrir, vocês se apaixonam. É, não. É autoestima baixa, céu, né? Meu Deus do céu. Subi na balança hoje e apareceu a mensagem: favor, subir um de cada vez. Tá bem tenso, né? De 0 a 100 em um segundo. Ai, ai, ai. Encontre alguém que lute por você, assim como seus tios lutam pelo terreno da sua avó. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. E verdade mesmo é você. Ó, quero mandar um abração especial, já falar da, começando a falar dos nossos patrocinadores, falar da Lara e mandar um abraço pro meu amigo Adriano. Que é, Jojão? Adriano da Lara. Ah, da Lara? Beijo pra galera aí. Que tá passeando, mas tá sempre curtindo a Super Jovem, tirou uns dias de folga. Deve tá tomando uns bons drinks agora, deve né? Deve tá tomando e curtindo a gente. Grande abraço, Adriano. E lembrando sempre você, amigo, amiga, quando vai no supermercado, na mercearia, procure produtos Lar, porque se é Lar, dá pra confiar totalmente. Produtos de extrema qualidade, bom gosto, preço justo. Olha, produto Lar é uma delícia. Agora tem a super linha Assa Fácil da Lar. O frango já vem temperadinho, só colocar naquele pacotinho, colocar assar, pronto. Uhum. Seu rango está garantido e é rango de qualidade. Nós experimentamos, menos o Kleber que não tava aí, se ferrou. Me lasquei. É top. Milagre. O Kleber não experimentou porque ele é guiar. Nós experimentamos o FDP. Frango na mostarda. No maracujá. Mostarda. Eu comprei, gostei tanto que comprei no mercado curry. Você foi lá e comprou tudo o que tava curry lá pra vender. Melhor, né? Já comprou, cara, no mercado curry. Melhor ainda, cara. O molho curry melhor, mais gostoso. O que é curry? Eu não faço a mínima ideia. O que é curry? Você que é Masterchef? Curry é um, como se fosse um tempero, assim. Que bom. Vou explicar o quê? Nossa, tipo curto, mano. Melhor explicação. Parabéns. Tá, me explica o que é cúrcuma. Não sei, cara. Então, eu sou locutor, você que é Masterchef. Com algum condimento. É aquele que você usa assim no lugar do molho de tomate lá. Ah, tá. Do extrato de tomate. É. Mas continuando, Jorge, então, é melhor que esse óculos. Aí eu experimentei. É cúrcuma. Aí eu experimentei com o molho curry, fantástico também. Então, se é Lar, pode confiar. Chega no seu supermercado onde você compra, na mercearia, e pede Lar, porque se é Lar, pode confiar. Olha só esse black aí, ó. Pega esse grupo. Deixa eu dar uma dica. Eu peguei uns frangos aqui, né, que a gente ganhou. Ah, a gente sabe que você pega uns franguinhos de vez em quando, Marcos. A gente vê, inclusive, nas redes sociais. E aí eu desfiei o frango. Ficou vermelho por quê, querido? Não tá vermelho. Ficou vermelho por quê? Eu peguei. Deixa eu falar da receita da Lara. Pega frango aqui, ou galinha? Ele pega os dois, que vem, vem. Depois de um certo tempo, que vem, morre. O que vem, meu querido, tipo já trilhadeira, era. Trilhadeira. Deixa eu falar da receita. Mas você disse que ele é um galinho? Ele é um galinho. Ele é conhecido como pega-pega do Gugu. Tá ligado que galo faz sexo com a bunda, né? Meu Deus, Kleber, olha o horário. Recém é 2 horas da manhã. Desculpa, Guerreiro. Fala, Guerreiro Trilhadeira. Eu querendo falar do nosso patrocinador aqui. Fala aí. Eu peguei, desfiei o frango e fiz um risoto de mostarda. Cara, ficou muito bom. Risoto de mostarda. Assei o frango no forno, desfiei o frango. Você gosta de frango assado, então? Eu gosto, muito bom. É bom. Aí fez o... E o risoto. Piquei, show de bola, show de bola. Peperinho, top. Como que é o barulho da picada? Não. Como que é o barulho da picada? Isso é assim, ó. Eu já tenho outro barulho. Como é que é o barulho do aliás, negócio? Eu tenho uma receita no frango na cerveja, tá? Rapidinho, frango na cerveja é o seguinte: você compra uma caixinha de cerveja e compra os 2, 3 pedaços de frango, põe assar e fica tomando a cerveja até o frango assar. Quanto assa, verdade. O frango sempre fica uma delícia, independente de como ele sair de lá. Não tem, né? Não tem erro. Você dá um porre no frango. E pra ficar bom esse frango, a cerveja tem que ser puro malte. Puro malte. Aí, se não, puro tem malte. Tem que ser das melhores. Tem que ser das melhores. Olha aí, ó. Esse aí é o Michael de noite, Michael, ó. A trilhadeira. Michael trilhadeira. Isso não é uma trilhadeira. Isso é uma motosserra. Não, é o meu motor de Tobata, isso aí. E o motor do quê? É o motor da trilhadeira. Meu motor Jesus, vocês estão bêbados hoje. Não. Como queria estar, né? Queria mandar um alô pra galera que tá dando um apoio moral, já que a gente já tá trabalhando no feriado aqui, né? O Jonathan Rossetti. Nós agricultores não paramos. Parente também. Dilma Rossetti. Isso, Dilma Rossetti. E também daquele outro lá que é cantor, o... Do Dilma Ro8. Ro8 e do Ro9 também. Tem outro cantor que é Rossetti. Tem o cantor lá que é Rossetti, como é o nome dele? Aquele que tá sempre lá, o... Tá sempre na Luciana Gimenez. Não que eu assista, né? Cacá Rossé? O Cacá Rossé, ele não é cantor, ele é um idiota, na verdade. Ele não é ninguém, né? Não é ninguém, ele é nem. É. Mais conhecido como a categoria Nem. Nem. Nem é cantor, nem é artista. Ô, Jonathan, você é parente da Amanda? Você é parente da Amanda? Manda um abraço aí pra ela, se for, né? Se não for, também manda. Amanda Nutz. Fala, seus loucos! Emerson por aqui, tamo no push da ração acelerando e ouvindo você. Fala, meu querido! De abraço. Seus alienígenas. Deixa eu ver quem mais tá mandando aqui. Ô, piaziada, tudo certo? Estamos junto com vocês no feriadão e nós tá como? Só na faxina. Eita, bom. A Adri e o Claudemir mandam uma super música pra nós. Vamos mandar já. Ó, você que tá aí ouvindo a gente no feriado, dá um apoio moral aqui no 988-22-2300. Meu querido Jorjão, meu querido Guerreiro, meu querido Aguiar. Ah. A gente quer dos gole, vamos fazer aquele programa com aquelas músicas que a gente gosta de ouvir quando tá bêbado? Vamos. Bote azul. Tudo que é de bom, hein? Eu queria que o Jorjão indicasse a primeira música, então, porque ele é o cara que tem o maior conhecimento musical. É, coloca Folha Seca do Amado Batista. Nossa. Deixa eu ver se tem aqui. Folha Seca. Não tem. Não tem Folha Seca. Ei, eu discordo do Jorjão do que ele tem o melhor gosto musical. Porque ele falou que Lauana Prada é ruim. Que Lauana Prada é não, ruim? Não, não é ruim, não, que ela não canta tão bem. Olha, eu achei uma versão aqui com a Simone Simaria. Essa aí ficou legal dos 40. Essa aí o Jorge mandou ouvir. Essa é boa mesmo. Então vamos começar com isso aqui então. Tá no ar o programa, Ioiô. Boa tarde pra você. Super Jovem FM. Fazia um dia bonito quando ela chegou, trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Ela me contou seu passado de aventura, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Sem motivo, ela me falou: vou-me embora desta casa e do teu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu.

saber o que fazer. Quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Quero ir num cinema, você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Se não der pra socar, tu empurra. Se não der pra socar, tu empurra. Se não der pra socar, tu empurra. Quanto tá o jogo aí, Jorjão? 1-0 pra Argentina. Opa! Já deu dois pênaltis, o senhor Varagil deu dois pênaltis. O do Brasil errou e o da Argentina acertou. Ferrou. Não, mas é só 31 do primeiro tempo. Pessoal, vou dar uma dica seguinte pra você que tá acompanhando, quer acompanhar jogo pela internet, pra você que quer baixar filme, pra você que quer jogar game, pra você que tem, enfim, você que ocupa a internet e não tem quem não ocupe, vai de Beltrãonet Telecom pra sua casa, pro seu escritório, pro seu estabelecimento. Planos de 5 a 100 megas, internet de ultra velocidade, fibra ótica, top da balada, viu? Tem o seguinte, melhor atendimento rápido, só ligar pra Beltrãonet Telecom, é muito fácil. Hoje não, porque é feriado, mas amanhã pode ligar e contratar sua internet. 0800-649-5000 ou 3520-1500. Vou repetir os telefones: 0800-649-5000 ou 3520-1500. Beltrãonet Telecom, essa é daqui. A galera tá participando e dando aquele apoio moral pra gente que estamos trabalhando ao vivo nesse feriado, né? Deixa eu ver quem tá por aqui. Deixa eu ver, pera aí, manda. A galera mandando áudios aqui, deixa eu ver. Opa, galera, tô aqui com vocês também fazendo aquela faxina. Manda um som aí com o Tatinho do Léo Santana e Anitta, a Letícia de Flor da Serra. Inclusive, beijão Flor pra galera Serra, de Flor da Serra em peso, né? Baita audiência lá. Baita audiência. Inclusive, beijão pra galera lá. Boa tarde, seus alienígenas. O Jorjão. Já jogaram basquete na quadra nova do Alvorada? Parabéns e pela conquista do grupo aí dos basqueteiros. Valeu, obrigado. Inclusive, eu fui estrear com a quadra nova e contundi. Inclusive, começou bem. Comecei eu bem. Confundi, fui jogar lá na Cango. Você confundiu? A gente tava na balada, a galera fica falando, né? Porque o Jorjão isso é jogador, não sei o que. Diz que o Jorjão pega a bola e dá uma girada, cara, que ninguém segura o Jorjão. Vem com esse peso, né? Eu ia falar, com esse peso fica 3 horas girando. Parece um. Como é que é aquele troço? Que Beyblade? Não, outro. O peão da Casa Pro Brasil. A peça do tamanho do peão. Boa tarde, galera. Mesmo estando de folga, hoje não deixo de escutar vocês. Deixa eu ver quem mandou o recado aqui. Que legal. Juliana. Alô, Juliana. Obrigado pela sua audiência, Ju. Quem mais? Chegando vários recados aqui. Vamos ver. Demos uma pausa no serviço. Peraí. Não é só nós que estamos trabalhando, não, viu, gente? Não, eles estão fazendo faxina, ó. Que bom. Demos uma pausa no serviço em casa, tomar uma gelada, mas sempre escutando a rádio, o Alisson e a Juliana. Deu água na boca. Traz uma pra nós, hein? A gente tá precisando aqui de uma cerveja e também pra fazer a faxina aqui do estúdio, né? Uma cerveja e uma tábua de frios, uns salgadinhos. Nossa, essa é delícia, cara. Ô, seus loucos, manda um salve aqui pra nós da Mecânica Auto Prime. Estamos trabalhando e toca uma do Metallica aí pra nós curtir. A galera mandou até uma foto. Whisky aqui, in the jar é boa. Whisky, boa, nem boa. Fala em whisky hoje, né? Você fala pros caras trazer uma gelada e uma tábua de frio, você traz uma água gelada e uma tábua de gelo. Ia ser bem legal, inclusive. A zoeira never ends. Pra você que não sabe, tá só te dizendo, TBT significa tô bem triste. É o significado de TBT? Você falou dos caras que pediram Metallica, não é do Metallica que eu vou falar mais ontem, eu até falei no pub. Fãs aí do Kiss, o Kiss fará provavelmente seu último show aqui no Brasil, porque os caras estão se aposentando, mas vão trazer a turnê deles, a End of the Road Tour, dia 12 de maio em Porto Alegre, 14 em Curitiba, 16 em São Paulo, 17 em Ribeirão Preto, Berlândia no dia 19 e Brasília no dia 21 de maio. Portanto, o Kiss de volta ao Brasil, ingressos já à venda a partir de 22 de novembro, agora já os ingressos à venda. Tá. Depois eles não quis mais tocar. É, então é vem aí também, hein? Hein, olha. Salvo engano, até comentei hoje no Fliperama, também falei deles, o mais barato começa a R$150. É isso que eu vou comprar. Esse que eu vou comprar. Tá bem no dia conta. 22 já vou estar olhando ali porque eu quero comprar, eu quero ir. Até porque é uma oportunidade única, né? Não, você pega Curitiba aqui, ou Porto Alegre, não é tão longe assim, e provavelmente os cara será Os caras saem de Beltrão pra assistir o Colorado lá em Porto Alegre. É, que é o Kiss, né? O Kiss, tá? E o último show ainda. E aí, provavelmente eles estão bem. Eu acho que o... Como é que é o nome? O Gene Simmons, né? Gene Simons. Ele já tá com 70 e... quase 80 anos o cara tá. Nossa, só a capa da gaita. Eu lembro quando veio... Não aguenta nem o peso da maquiagem na cara. Quem que lembra do Nazaré que veio pra cá? Eu vi, né? eu lembro. Estávamos cara, lá, os caras também, o Dan tava com 80 anos. Uh-huh. Ele tava com... Cantava uma e respirava oxigênio lá atrás. O guitarrista tocava sentado, porque não aguentava o peso da guitarra. O guitarrista era o Mr. Bean cabeludo. Mas tocava, hein? Tocava demais. Atenção urgente, procura animal para adoção. Pode ser boi, leitoa ou peru. Se alguém tiver aí pra doar, é só ligar até o dia 23 de dezembro, tá? Lembrando que gato e cachorro eu já tenho, aguardo a resposta aí da galera. Tem um amigo meu guampudo, será que serve como boi? Boi! Se der pra comer... Boi! Vocês não vão botar fé, mas a minha avó uma vez adotou uma porca, criava porca dentro de casa. Nossa senhora. Acredito, cara. Aí ela morreu. Mataram a porca. Basicamente, ela achou a porca bonita, comprou a porca começou a comer as coisas dentro de casa, ela engordou e fez salame. É muito, muito parceira. A porca é muito parceira. O salame tinha gosto de tênis. Aí eles rezavam. Comiam as coisas dentro de casa. Aí por respeito à porquinha, que era de estimação, eles faziam uma oração antes de comer o salame, né? Claro. E olha, chegou uma mulher em mim no ponto de ônibus e disse assim: moço, falta um real pra comprar uma coca de litro. Daí eu contei a minhas moedinhas, que tá meio difícil a vida também, né? E dei pra ela tomar a coca. Aí perguntei se ela queria também comer alguma coisa, porque tinha um lanchinho dentro da minha mochila, eu ia dar pra ela, né? Uhum. Daí ela me olhou e falou: não, eu não moro na rua, só tô com vontade de tomar uma Coca-Cola mesmo. Pra mim foi pior, cara. O moleque chegou assim e disse: ô tio, era, cara, eu tava saindo, eu tava na rádio aqui, era quase meio-dia, né? E o molequinho: ô tio, me dá um dinheirinho pra comprar pão. Eu falei: tá louco, moleque, comer pão essa hora vai estragar teu almoço. Meu Deus, mano. O guerreiro falou ali de que a avó dele tinha uma porca de estimação. O cara chega... Que humor negro, humor, cara. Humor black. O cara chegou na igreja e ele queria batizar o cachorro dele. Uhum. O cara chegou na... Eu queria trazer o meu cachorro aqui pra batizar e tudo mais. E o padre ficou maluco. Falou: você tá louco, cara? Batizar cachorro? Você tá louco, meu irmão, querendo batizar um cachorro na igreja? Tu não, a igreja não pode fazer esse tipo de coisa? Mas não, seu padre, é que o seguinte, o outro padre da paróquia aqui, quando o meu cachorrinho nasceu aqui, ele fez batismo? O batismo? Ele queria crismar, aliás, o cachorro dele. Ah, queria crismar o cachorro. Crismar. Nossa, o cachorro agora eu não entendi mais nada. Deixa eu vou voltar a piada. O padre chegou, tá, o cara chegou na igreja do padre, né? Tá, o cara chegou na igreja. Com o cachorro, né? Ele falou: padre, eu queria crismar o meu cachorrinho aqui. Ah. O padre ficou... Ficou meu filho? Ficou meu filho? Tá, você louco? Está maluco? Bebeu a bobagem. Você tá louco? Todo padre fala assim, né? Você tá bobo? Você quer... Seu alienígena. Seu alienígena, você quer crismar um cachorro? A igreja não permite isso. Pois é, seu padre, é que o outro padre que tinha aqui na paróquia, quando o meu cachorrinho nasceu, ele batizou. Paguei R$5.000 pra ele. Nossa. E ele batizou o cachorro. Barato ser batizado? Pois é, padre. Mas, meu querido, por que tu não me falou que ele é católico? Uma coisa bem importante, vocês falaram que todo padre parece que ele veio de fora. Ou veio da Bélgica, eles falam tudo assim. Sim. E todo pastor veio do Rio de Janeiro. Uhum. Tudo carioca. Meu irmão! É que nem o Henrique Cristo, né? O Henrique Cristo. Mas tu pensa pelo lado da igreja. Como que um cara com um sotaque, supondo, de mineiro, vai expulsar um demônio? Ô, capeta! Sai eu daí! Tem que ter esse sotaque meio... E o baiano, né? Meu, e o baiano, meio bandido de... O baiano vai falar: hoje, demônio, quiser sair, pode sair, mas se estiver cansado, pode ficar. Um alôzão pra galera ouvindo aqui o programa Yoyo, o Douglas e a Pamela. Alô, meus queridos, boa tarde pra vocês. Olha, agora um debate também bem importante. Vocês já viram que quando a galera coloca um óculos, a galera fica meio competindo com as outras, vocês que usam óculos aqui. Vocês ficam meio competindo uma com as outras, né? Dizendo, ô, você sabe que eu tenho 1,5 de miopia? Daí você fala, meu filho, isso é absolutamente nada perto de mim, eu tenho 5 em cada olho. É verdade. Senhor. Daí você responde, né? Sério? Eu tenho 17 no esquerdo e meu direito é só olho de vidro. Fica aquela competição, né? Pra quem ver quem é mais cego, né? Pior que é verdade, isso daí é... Não, eu nem é sei. Real. É me obrigaram history. Os óculos pra ver de perto, eu já esqueci, não sei nem onde é que ele tá. Você, não, você, você perdeu o óculos, Jorge? Não, eu sei que ele tá por aí. Mas não é que eu perdi. Você não perdeu, você só não sabe onde ele tá. Eu sei que ele existe ainda no planeta. Agora, Meu Deus, ele mal comprou óculos. Você já perdeu. Já perdeu. Lugar é que o Jojo tem condições, né? Ele comprou da Ana Hickman. Não, ela tava vendendo? Tava vendendo, ela vende, ela tem vários óculos, Jojão. Ela vende vários óculos. Ó, agora eu entendi por que vocês ficam falando casal raiz. Porque depois da raiz vem os galhos, né? Ah! É. Vamos tocar uma, galera! Bora! Super Jovem FM. I legal demais. É legal pra cacilda. Ioiô, todo mundo gosta. Ioiô. Ioiô Super Jovem. Bye. A Pamela, eita, estão ligados no feriado da Super Jovem, quebrando tudo aqui também no programa. Não quebrou nada, porque aqui é tudo velho, se quebrar não tem uma não tem substituição. Zozão, a única coisa velha aqui é você, não queria falar aqui pro pessoal, mas já falando, né? Nossa, que bicho. Nossa, que bicho afrontosa. Para, sua louca. Quero falar o seguinte, meus amigos da André Veículos, hoje é feriadão, é, mas amanhã sim. Não é mais, amanhã você pode ir de manhã lá e comprar o seu veículo usado, mas é usado, eu falo usado assim, mas é usado de procedência, é seminovo, qualidade na André Veículos, muitos veículos para todos os gostos e bolsos. Você tá pensando em fazer aquela viagem final de ano, trocar de carro, pegar uma caranga top? Vai na André Veículos, tem muita promoção legal, tem carros maravilhosos por lá. André Veículos, do nosso amigo Buda. E ó, todos os carros, eles são averiguados para qualquer tipo de problema. O pessoal já assim, já nem pega para vender se tem problema, né? Então lá você tem carro de garantia e procedência. Vem pra André Veículos, do nosso amigo Buda, que fica aí quase em frente ao fórum, não tem erro. Vem pra André Veículos. Uma alusão pro André, mais conhecido como Bunda. Buda. Fala assim do nosso patrocinador. Nosso brother, inclusive, nosso ele paga uns bons drinks quando sai, a gente encontra ele, né? Ele é ótimo. Ele paga uns bons drinks. Eu gosto de ir lá, cara. Ele sempre atende bem lá na Veículos. Sim, com certeza. Você não compra carro, a gente não compra quem não tem dinheiro, mas a gente vai lá pra conversar. Mas vai lá olhar, dar uma olhada, como tá. Tipo, dar uma sonhada. Uma sonhada. Esse dia eu vi um Audi lá que... Ele já vendeu o Jetta lá, Jorjão? O Jetta, não sei. E aquela Mercedinha lá, aquela Mercedes curtinha. Cara, linda. Às vezes eu fiquei olhando assim, falei, quem sabe um dia... Golf preto? Golf preto. Qual Golf? Era aquele quadradinho, sabe? O quadradinho. Aquele três faroletes ainda? É top. É top também. Isso aí não é da minha, eu sou da Anitta pra cá. Não, mas a Anitta não tinha Golf. Olha, eu sei. Aquela Mercedes lá, acho que talvez em 2050 eu consiga comprar uma Mercedes. Daquele mas ano. Aquela ali, daquele mas, ano. Mas aquela ali. Daquele ano. Não, beleza. Daquele ano. Até 2050 já não, mas nós não vamos estar nem mais aqui, meu querido, do jeito que vai. Estava eu andando pelas ruas de Beltrão quando eu deparei com a seguinte situação. Uma senhora com provavelmente era sua filha, né? Sua filha já uma moça, uma mulher, e passando mal, vomitando assim na calçada e tal. Horror, Jorjão. É, daí eu cheguei, parei e disse, minha senhora, o que aconteceu? Minha senhora. Eu falei, minha senhora, o que aconteceu com a menina? Foi comida? Ela falou, foi sim, tá? Vai casar. Foi sim, mas vai casar. Vai casar. O pai vai assumir. Ei, igual, só fazer um adendo aqui, uma piada parecida. Diz que a... Ó... A mãe levou a filha no ginecologista e falou: doutor, minha filha tá com problema lá, né? Não sei o que. Daí o médico examinou e falou: olha, a tua filha tá com um negocinho ali, tipo uma caneta Bic. Caneta azul. Meu Deus, tá azul? Eu falei: não, todo mordido. É uma caneta azul. Você sabe como é que se chama azul, o japonês com o pênis grande? Japonês não. Com pênis grande. Não. É Kazoharo. Kazoharo? Kazoharo? Ei, ó, não sendo. Kazoharo. Não querendo acusar. O guerreiro. Viu o que é as dorgas? As drogas? As drogas. As dorgas e o gole? Prejudica os neurônios, né? Falando em caneta, não querendo acusar ninguém. Não dando uma acusada, né, Kleber? Não dando uma acusada em ninguém. Mas depois que o Lula foi solto, a azul caneta sumiu, né? Não tô querendo falar. Sumiu a caneta azul? É verdade. Soltaram mais. Sumiu a azul caneta. Que deu certo. Eu achei que isso é o hit do verão e o Lula sumiu com a azucaneta. E era legal, né? E tu viu quem que postou lá no grupo os outros sucessos dele? Não fui eu. Ou foi num outro grupo, eu recebi ele, não é? Não tem só uma música. Nossa, o Jorjão nem sabe que grupo ele tá, ele só vai vendo. Tem 40 e poucos grupos. Mas tem o que largar os outros sucessos, é? Eu imagino. Outros sucessos? Conseguem ser piores, tá? Nossa. Como é que é o nome do cara lá? Ah, não tenho a mínima ideia. Deixa eu procurar. Só digo cara uma coisa, da caneta azul. Só digo uma coisa pra vocês, hein? Eu tô bem, mas se pensar muito eu choro. Ô Guerreiro, o pessoal da Leve hoje tá atendendo, né? Eles não vão vir aqui. Ah, é? Estão atendendo eles hoje. Eles têm uma reunião, mas hoje a Leve tá atendendo, inclusive em horário especial, hoje e amanhã, né, Guerreiro? Exatamente, tá rolando inclusive o mês de aniversário da Leve, né? Várias promoções pra galera, hoje atendendo das 2 até as 7 da noite. Hoje e amanhã, né? Sabadão, das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. Então vai lá, aproveita, tem várias promoções. Você pode comprar pagando à vista, se gira a roleta, pode ganhar 100% de desconto. Pode levar de graça a brincadeira, é, né? É top. Então hoje começou às 2, vai até às 7 da noite na Leve. Uhum. E amanhã, das 8h30 da manhã até as 4 horas da tarde. É o mês de aniversário da Leve. Ó, aproveite, é bom, é barato, Leve. Tá muito azul. Azul caneta. Eu não entendi porque que gostaram dessa música, tipo, entendeu? Eu não sei o que ele falou assim. É meme da internet. É, não dá pra explicar. O que tá acontecendo? Que eu fosse buscar ela, que ela tá sofrendo. Mas é engraçado. O tema que ele fica gemendo de... Você me escreveu. Olha, meu amor, me dê seu nome, que você nunca me deu. Nossa, por que ele ia dar o nome? Seu vagabunda, vagabunda. Nossa. Ela é. Nossa. Ela deixa o marido em casa e vai ir pro cabaré. Nossa! Essa aí é proibidão. Vou tocar de novo. É a sessão proibidão do cara. Ela é muita vagabunda, vagabunda ela é. Ela deixa o marido em casa e vai ir pro cabaré. Ela deixa o marido em casa. Ela não é vagabunda, ela tá ganhando dinheiro. Eu digo que aconteceu. Vagabunda não é isso aí. Empreendedora. Eu em frente aos amigos, o povo começaram a falar. Aí eu larguei ela pra largar de comentar. Ela é muita vagabunda. Senhor, você viu outra. Você viu que combina bem? Mas... Outra. Você não deixa. Mandei umas cartas pra ela e ela não me escreveu. Eu não sei nem o que será, nem o que aconteceu. Mandei umas cartas pra ela. Muito bem, olha. Ele deve ser desafinado até pra andar de bicicleta. Eu espero que o pessoal da CFB esteja ouvindo pra trazer esse fenômeno na Expobel. Cara, seria top o caneta azul na Expobel, né? Ia ser legal pra caramba, né? Mas galera... esses memes duram muito poucos. O rapaz, aquele que falava, opa, seguir líder, opa, guri, também bom? Sumiu, né? Sumiu, não vi mais vídeo dele. Esse aí eu não conheço, né? Ele é lá da tua terra, opa, lá do Rio Grande do Sul. É do Rio Grande do Sul. O quê? O que Chevetini, Spider. Até gravou da acho que da JLX. Tem vários. Ele bombou porque ele era um vendedor de carros, a, né? É, tem a da Chegada Líder, escreve. Tem até a vinhetinha nossa. Tem a vinhetinha como nossa. É? Chegada Líder. Que? Chegada Líder. Chegada Líder. Coloca ali, ó. Ele gravou até a vinhetinha pra nós. Vamos ver, então. Será que ele cobrou? Tudo bom, guri? Tu é o guri aquele que quer chegar de líder? Então sintoniza ali na 103.3 Super Jovem FM. Tá bom, querido? Abraço. Viu, querido? Abraço. Vamos tocar a música abraço. Pra galera? Vamos. Bora! Vamos lá, então! Ioiô Super Jovem. Doido.

eu tô na minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora. Obrigado, e o Play. Obrigado. Veio até mim. Quem deixou me olhar assim? Saudades daquele evento. Que isso? Você tá entrando em transe. Mandrágora. Já tá entrando em transe, nosso eu amigo. Já não, eu ia dizer que psicose é isso. Mandrágora. Que loucura é essa? Tirou meu ar. Fiquei sem chão. Jorgeão, o que você tá criticando? Vamos embora, Jorgeão. Vambora, vambora, que aqui não é nossa vibe. Não é nossa vibe. Não é nossa vibe. Tá certo, viu? Tá certo que eu tô com água mineral aqui, mano. É nossa vibe. Ó, o robôzinho ali, ó, o robôzinho. Fazendo a dança do robô. A dança do robô ao vivo. É, ainda bem que ele tá no ar lá. Mas só funciona com bala essa dança. Quero mandar um abraço aí pra galera. E não é aquela bala, não é a Butter Toffee, não. É outro tipo de bala. Um abraço aí pra galera da Paradise. Hoje eu vou estar tocando por lá. Inclusive vai ter um set muito bacana de funk, de reggaeton, de brega funk. Então pega a galera e cola lá. Hoje vai ter combo em dobro, aquela coisa toda. Inclusive, contrate DJ Léo Lúcio para o seu evento, formatura, casamento, 15 anos. Contrate DJ Léo Lúcio, quebrando tudo na festa com você. Isso mesmo. Galera, é o seguinte, quero dar uma dica especial pra você que quer comer bem, que quer passar um happy hour top. Vai de Dog King. Olha, a Dog King está com uma super promoção para o mês de novembro. Todo mês tem uma promoção diferente. A do mês de novembro é chopp em dobro. Isso mesmo. Chopp em dobro até às 8h30 da noite. E agora tem novidade: porções de miolinho de alcatra, porção de tilápia. Enfim, além daquele lanche maravilhoso que o Dog King serve, também tem as super porções. Portanto, você, o happy hour, tem lugar certo. É no Dog King com chopp em dobro. Bora lá pro Dog King. E ó, quem vai pro rolê hoje tá pensando aí como é que vai, vai de chofer 4,5, hein, rapaziada. Se você também precisa mandar uma encomenda, precisa pra outra cidade, esse final de semana tem evento lá em Dois Vizinhos, você não vai pegar o carro e vai pegar a estrada, né? Isso é rolê errado. Então vai de chofer 4,6. Justo, justo. Chofer 4,6 em Beltrão, Pato Branco e também Dois Vizinhos. Pessoal, é top da balada, melhor preço. E ó, então não dá bobeiras. E também durante, enfim, sempre que você precisa ir pra algum lugar, mandar encomenda, o pessoal leva o teu bichinho também pro pet. Serviço bem legal, motoristas conhecidos. Baixa hoje mesmo o Chofer 4,6, disponível para iOS e Android. Agora, tanto faz, na Apple Store ou na Play Store. Você busca lá Chofer, né, com CH, 4,6 numeral. Baixa e tá top da balada, pode ir pra onde você quiser. Certeza, lembrando que agora Pato Branco e Dois Vizinhos também tem Chofer 4,6. Chegou lá no interior agora. Chegou o Chofer 4,6. Chegou no interior. Ah, o pessoal então precisa, né? Mobilidade. Precisa, é verdade. Mobilidade. Olha, eu sei que tropeçar em público é bem vergonhoso, mas você já devolveu um tchau que não era pra você? Nossa, cara. Isso é muito... Isso é muito... Isso é muito humilhante, cara. Você tá na boa aí, dá um tchau daí pra pessoa que tá atrás de você. Mas daí, como você não é mal educado, você cumprimenta mesmo você não conhecendo a pessoa. Né? Você tem que cumprimentar a pessoa. Opa, você aqui. Opa, você aqui. Não, uma vez eu tava... tinha aquela festa junina da Unipar que tem lá na frente, às vezes. Ah, sim. Cara, e tinha uma menina que era igual uma amiga minha. Eu cheguei e dei um tapa na cabeça. E aí, Dudinha? Nossa, um na cabeça. Na orelha, guria, assim, cara. Foi de uma menina, de uma pessoa se fosse do Marbante. Meu, era uma tapa. O Kleber não estava mais aqui pra contar a história nesse momento. Eu não sabia onde enfiava a cara. Que sensação de humilhação, sei lá o que, cara. Queria um buraco pra me esconder, mano. E aí, a menina, tipo, me olhou com uma cara assim. Inclusive, que você fez, seu retardado? Você ficou vermelho agora de novo, Kleber. Você vê o tamanho da vergonha, cara, né? Até hoje eu não, mas lembro, eu acho que mano, a pior vergonha que eu fui, que antes de morar aqui no Paraná, eu morava em Santa Maria, né? E lá a rua é muito... A cidade, ela é muito cheia de morro. E pra você é andar... É muito Ingrid. É muito Ingrid. E pra você andar na cidade, você tem que... Na época não tinha Uber, chofer 4,6, não tinha nada dessas coisas, né? Uhum. E aí você tinha que andar de ônibus, bastante transporte coletivo. E eu comprei uma vez um saco de laranja que tava na promoção. Nossa, e fui no ônibus. Mano. Eu lembro que eu peguei no Big lá, que fica perto da rodoviária, e tava indo pra casa. Não é que o saco plástico rasgou. Ah, eu deixava as laranjas. E aquelas laranjas, cara. Aquelas laranjas e um um lado e o outro. Foram pra todos os cantos do ônibus. Cara, e tava cheio o ônibus, velho. Você acha que eu ia pegar as laranjas no próximo ônibus, no próximo ponto eu desci. Cara. Eu andei 10 km a pé pra chegar em casa, mas que eu deixei as laranjas lá, eu deixei. Parabéns. Pior vergonha que eu já passei. Você gosta de laranja, então, Leo? Eu gosto de chupar o saco. Você gosta? Eu falei que ia dar um saco. Ah, você gosta também de chupar o saco de laranja, João? Para. Foi igual a história do alemão, né? Que alemão nada teimoso. Chegou, tipo... Quando... Alemão não é teimoso. Não é teimoso. Ah, falando... Você sabe como faz pra caber 10 alemão dentro do Fusca? Não. É só falar que não cabe. Só falar que não cabe e abrir a porta. Enfim, aí o alemão tava com um saco de laranja e ele foi passar de um estado pro outro. E depende do estado, você não pode levar frutas, nem carne de um estado pro outro, né? Aí o fiscal falou, senhor, você não pode levar essas laranjas pro outro estado, né? Atravessar a ponte. Ele falou, não posso? Eu falei, eu vou levar as laranjas. O cara falou, não, você não vai levar. Sentou, chupou tudo as laranjas. Falou, quer ver como que eu vou levar as laranjas? Ele levou as laranjas. Ele levou as laranjas. Agora eu quero mandar um abraço aqui pra galera ouvindo o programa Ioiô. A que Nath, bom, inclusive. Não são surdos. Não são surdos. A Nath tá ouvindo lá o Ioiô, que deve ser com o crush, sei lá, né? Só mandou um nome aí, só fez uma menção pra gente aqui no nosso Instagram. Um beijo pra você, pra Nath e pra alguém tudo que tá aí ouvindo o Ioiô com você. Também a galera aí da barbearia de Luca. Alô, meu querido Alcides e o Leozinho, sempre conectados com a gente. Tudo de bom pra vocês. Saudades da galera lá. Olha, eu mesmo tô em dúvida, hein? É do Bruno de Luca. É do Bruno de Luca. Eu mesmo tô em dúvida. Se eu passo o ano novo dentro de casa ou na frente dela. Qual é mais legal na frente que tu consegue ver os fogos do Cristo? Mas nada a ver, não que eu queira, mas eu já passei dois Réveillons sozinho. É complicado, Piazão. Coitadinho. Antes só do que mal acompanhado. Eu não acho, mano. Já passei um sozinho. Não, é melhor do que com um parente chato. Cara. Nossa, eu prefiro muito mais ficar sozinho com parente chato. Não, melhor do que com parente chato. Cara. Parente só chato. Você, a tua Cidra e o cachorro. É que a família de vocês é de boa. Se a minha família se reúne... Ah, o pau tora. O pau tora, cara. Senhor. Nossa, e dá briga e mosquito. Sim, e sim, pancadas, sim. É que eu tenho um tio que ele é meio louco, daí ele bebe e começa a jogar água em todo mundo. Daí eu tenho uma tia que não gosta, que ela é uma religião. Mas aí. Até eu não ia gostar de ficar jogando água, mano. Vai, eu não gosto que joguem água em mim. Mas não, é uma mas pensa, você tá lá de boa, daqui a pouco um cara começa a jogar água, mano. Não, e não é tipo um gole, é um balde de água, entendeu? Senhor. É, daí dá briga e aí já viu. Né? Manjar, tomando a família geralmente diminui depois de começa o ano bem, né? Não tem dá mar, ele, não tem mar, não dá pra passar na praia, ele dá um jeito. Dá um jeito, sim, gente, sim. É um clima. De pular em sete ondas. Fuck, ó. Vai pular mais uma, tu vai. Mais uma aí, ó, um balde. É que tá na... Tá, aí por isso que a história, né? Lá, daí a tua tia não gosta de quem joga. Não, daí dá briga, daí dá facada, tiroteio e morte no nossa final. Senhora. Por isso que eu prefiro ficar sozinho. É legal, é legal. É bom histórias é bom pra saúde contar. Isso, né? Porque ficar a família sozinho. De vocês é de boa, nunca dá treta. Cara, nunca... de boa, as minhas não conseguem. Olha, brigar, cara. Não. A minha é tão de boa que eu tive que mudar pra Beltrão. Nossa. Entendi. A minha gente passa mais restrito, né? Ali, né? Com uma família mais restrita. É, porque assim, tranquilo. Por mais que tenha parentes, sempre vai chegar os mais próximos, né? Sim, daí, sim, sim, sim. Mas se reunir todo mundo, aí fudeu. Aí complicou. Mas aí lascou. Mas é sempre assim, cara. Aí o ouvinte tá pensando, por que eles estão falando isso? Porque falta 13 minutos, não tem mais não nada. Mas assim, já acabou tudo as não, piadas. Mas já, porque é feriado. O ouvinte podia dizer como é que é o Réveillon da família deles, verdade, né? Porque eles devem passar por isso também. Ou melhor, a gente podia dizer tchau e tocar 3 músicas e embora. Cara, tava certinho o horário. Uhum. Né? Vamos fazer isso. Grande abraço, bom feriado pra vocês. Bom feriado pra vocês, boa sexta-feira. Às 6 estou de volta no pub, tchau. A gente se vê domingo bem cedinho no seu rádio. Você volta domingo, Kleber? Felizmente eu volto domingo às 7 horas da manhã. Então tá bom. 7 horas da manhã eu quero estar saindo do rolê. Daí eu só consigo... Vai comer o pão hoje. Ô, eu ganhei pãozinho final de semana passada. Você sai 7 horas do rolê todo dia, guerreiro. Você vem reto trabalhar. Até mais. Tchau. 103,3 Super Jovem. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees. For you don't say thank you. Oh please, I do what I want. When I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy. Like you're really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.